De baile fazendo freestyle, pique, shake de Dubai. O toque da shape, dia do escape, estoura a bomba e a casa cai, vai. Mistura uns lock, mais 8 Ciroc, espírito rock punk. Da band cristal canque, suicida black trunk. Lapidando letras de diamante. Muita treta, vida diamante. Não adianta ser relutante, tá perdida nesse instante. Fecha o olho e sente o clima dessa onda viajante. Viajar no naipe mandro bandido, roubando sua atenção, mas tô passando batido. Da vida não leva nada, só momento vivido. E eu vivo é só por hoje, então vem junto comigo. Quando juntos aliados e os família, sente o peso é sem massagem, só os relíquia. O copo espanta, mina chata no som. Se calma, isso é só pela sua visão. Quando juntos aliados e os família, sente o peso é sem massagem, só os relíquia. Então mira a chave do som. Sinta a marisa só pela sua visão. É o rap pesado, igual veneno da lata. Clima de festa, o som tá alto até as altas. Com as ratas, trilha sonora do asfalto. O anonimato, navio pirata. No pique de magnato, um salve pros meus camaradas. Vejo de longe quem tá vindo pelo chute, é a intenção que tem. Tô com meus amigos sem correr perigo, vagando entre o mal e o bem. Então, vibra as caixas que hoje a noite é do louco. Já bugou com mesmo assim, eu não tô bobo. Atividade na real tem que tá dobrada. Experiência adquirida na calçada. Pode vir que hoje a noite tá regada. Com bonde é assim, mano, tamo em casa. Só na fatiga que lavar a tropa. Chama elite da tropa já. Tô com os mano, little touch, mais dois braços, um insano. Vai dar merda. Tô com a minha família, com as pupilas dilatadas. Mas não cresce a bilha. Guerrilha assassina, engatilha flipada no som. E a cada madruga virada, matina do dia seguinte é embaçada. A experiência da calçada é com dom. Convoca as gatas, a noite é nossa. Três garrafas, elas lá em casa tá bom. É assim que a noite segue. No cap, pega os backs sem bad, resiste só quem consegue. Apresenta a voltagem do rap. Perfume de álcool no ar, já prestes a voar. Reúne os camarada que eu já sei que vai dar. Quando juntos aliado e os família, sente o peso é sem massagem, só os relíquia. O copo está na tomina chapa do som. Sinto a malícia só pela sua visão. Quando juntos aliado e os família, sente o peso é sem massagem, só os relíquia. O copo está na tomina chapa do som. Sinto a malícia só pela sua visão.